busca a verdade com um verdadeiro afã. Aquele que caminha sozinho, sem diretriz, e aquele que anseia ser na vida bem feliz. Se este alguém é você, que triste pelo caminho, é como um barco sem leme, é como a ave sem ninho, é como a folha caída, é como o resto do nada. Ainda há esperança pra você nesta jornada. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. Renove a sua esperança, você não está sozinho. Há uma luz no caminho. Esperança para quem desiludiu, sente a alma em pedaços e acha tudo perdido. Ele faz tudo mudar, dando a vida nova cor, da paz e felicidade, alegria e amor. Dá um pouco amanhã, muda o rumo da vida, faz voltar ao seu lugar aquela folha caída. Dá ao barco novo leme, dá ave novo ninho, e a você a certeza que ele é a luz no caminho. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. Renove a sua esperança, você não está sozinho.